voltar pra você. Tem que ter como eu voltar pra você. Fica comigo, bebê. Volta comigo, bebê. Tem como eu voltar pra você. Tem como eu voltar pra você. Fica comigo, bebê. Volta comigo, bebê. Tem como eu voltar pra você. Tem como eu voltar pra você. Fica comigo, bebê. Volta comigo, bebê. Vem. Olha o swing. Quando a balada, quando teu boy passar, quando a ressaca de saudade te bolar bom, só não esquece que eu te avisei que ia ser assim. Vem, tu pode me evitar, pode me bloquear, mas não vai conseguir me deletar do coração. Tu pode até beijar, depois vai ligar, querendo aquela surra em cima do colchão, fazendo bem. Prometi, mas não te procurar. Mas hoje não, meu dia só. A gente só foto no meu celular. Nossa, que se me diz como é que pode. Cê me tirou do coração, eu não tirei da mente. O álbum não apaga, passado a gente, amor, vem. E amor, já que me ensinou a beber, já que me ensinou a sofrer, me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer. Já que me ensinou a beber, já que me ensinou a sofrer, me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer. Chama no piseiro. Alô, meu Piauí, samurai, chama, gravando ao vivo. Minha galera massa aí, bora balançar ao vivo. Então toma, desafiou. Ei, eu vou deixar você ir embora, mas com a minha marca no seu pescoço. E agora o seu namorado vai saber que você tem. Ui! Eu vou deixar você ir embora, mas com a minha marca no seu pescoço. E agora o seu namorado vai saber que você tem outro. Chama! Alô, Yuri Tecla, o estourado do Ceará. Eu cheguei no piseiro e vi essa tapada e tá chapada de cachaça. E quando liga o paredão, fica as controlada. No paredão, ela vai jogando a rapa. Eu cheguei no piseiro e vi essa tapada e tá chapada de cachaça. E quando liga o paredão, fica as controlada. No paredão, ela vai jogando. Eu vou chegar pertinho dela, vou mandar dar uma sentada. Vou olhar pra acabar dessa sapada. Vou chegar pertinho dela, vou mandar. Swing. e vi essa safada que tá chapada de cachaça. E quando liga o paredão, fica descontrolada. No paredão, ela vai jogando a rapa. E cheguei no piseiro e vi essa safada que tá chapada de cachaça. E quando liga o paredão, fica descontrolada. No paredão, ela vai jogando. Eu vou chegar pertinho dela, vou mandar dar uma sentada. Vou olhar pra rapada dessa safada. Vou chegar pertinho dela, dar uma sentada. Chama no piseiro. Vem, vem, se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar.